fosse alguém pra me dizer onde devo pisar. A cada dia tudo é mais distante do que planejei, não sei onde atracar. Sei que preciso preencher uma carência que herdei de um mundo desigual. Vejo nos olhos de quem para esperar pelo sinal, carência igual. Mas vou te alguém pra me dizer onde devo pisar. A cada dia tudo é mais distante do que planejei, não sei onde atracar. Sei que preciso preencher uma carência que herdei de um mundo desigual. Vejo nos olhos de quem para esperar pelo sinal, carência igual.